reflexões misérrimas, absorto, raciocinava. O último tormento é regressar à carne, ao sofrimento, sem o triste fenômeno do aborto. Toda amargura da alma é o desconforto de retornar ao corpo famulento e apagar toda a luz do pensamento nas células de um mundo amargo e morto. Mas uma voz da luz dos grandes mundos, em conceitos sublimes e profundos, respondeu-me em acentos colossais: verme que volves dos esterquilíneos, cessa a miséria dos teus raciocínios, não insultes as leis universais.